carro estrelado, rap do RAV. Eu tô ligado que ela gostou de mim. O estilo vagabundo é o charme do neguinho. Menina, não disfarça, eu sei que tu me quer. Na miúda tu me olha da cabeça até o pé. Sua cara não nega quando me vê passar. Todo mundo pode ver que tá louca pra me dar. Menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça. O meu carro é de malandro, rola rap nacional. Em cima dos aro 20, suas amigas paga é pau. Quando passo fala mal, mas eu sei que você quer. Ela finge não querer, mas sonha ser minha mulher. Menina, não disfarça e para de negar. Vai logo, abre o jogo e chega mais pra cá. Estilão de vagabundo, só nas pratas é tipo assim. Ela finge que não gosta, mas deu mole esse neguinho. Menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não menina, não disfarça, não. Menina, não disfarça, não. Menina, não disfarça, não. Menina, não disfarça, não. Tem fama de santinha, mas a mina engana não. Ela chega a arrepiar quando passo de opalão. Só cola com os playboy, mas paga pau pra mim. Quando box grave bomba pra quebrar o Zé Bovin. E ela passa mal, e ela passa mal. Ela fala que não gosta, mas fica pagando pau. E ela passa mal, e ela passa mal. Ela fala que não gosta, mas fica pagando pau. É sempre assim, fala mal, mas paga pau. Quando passo de opalão, ela chega a passar mal. Os playboys só me detonam, mas só aumentou o ibope. Quanto mais cê fala mal, mais minha audiência sobe. Pode tentar, que não vai me derrubar. Os grave aqui é forte, olho gordo sai pra lá. Se eu gosto é assim, pra que é que eu vou mudar? Fala mal do meu estilo, mas tá louca pra dançar. Menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça, menina, não disfarça. Menina não disfarça. Menina não. Menina não disfarça.